Juliet and Alpha. After taxiway Golf. At holding point of taxiway. At holding point of runway 28, call 118-130. Okay, Kilo Alpha, holding point 10, we'll call the tower when ready, American 980. Mike Foxtrot, Juliet, pista 28, vento 240 graus, 10 nós, decolagem autorizada. Decolagem autorizada, Mike Foxtrot. Super nível 330, seu Aron, Mike Fox Juliet. Aron para o 330, Mike Fox Juliet. 9840, o senhor está na proa de Salvador. Estou fazendo curva aqui à direita para Cari. Gente. Confirme parte que se encontra. Aqui na base, está pronto, cópia. Autorizado para o Bravo Kilo Whisky, Salvador Veracruz, mil pés, direto no corredor Axé. Decola da pista 197, curva direita. Controle 198, transponder 0117. Quantos a bordo? 2 a bordo, sente acionamento táxi com a torre 1830, bom voo. Tower, American 980, we'll be ready at the end on runway 28. 90, clear, line up and wait, runway 28. Line up and wait, runway 28, American 980. Fox Juliette, contrário. Mike Juliette na escuta, prossiga. Poderia informar o estimado de pouso? Negativo, nosso estimado de pouso é aos... Bom, aguarde um minuto. 79840, desça para 2000 pés, altímetro no 095, informe no curso localizador, pista 28. Para 2000 pés, informará no curso do localizador. Make 980, the wind is 240 degrees, 10 knots, clear for takeoff. Clear for takeoff, runway 980, American 980, thank you. Danger. American 980 Airborne at 41, Saldo Control 119 and decimal 8, have a nice trip. 19-8, good day, thank you, 980. American line 980, climb back level 350, around departure. I maintain 350, around departure, American 980, thank you. Mike Fox Juliette, passa nível 130, chama agora Centro Recife, frequência 12685, alternando 125 decimal 45, boa viagem. 12685, virado com o Kilo Delta, sem identificação, autorizado, chegada a cara, informe de descida, ajusta o altímetro no 095, vigilância radar. Chegada Cari, informará, chamará na UDA descida. Vida aquilo dela. Chama 38, mantém a Cari 90, senhor identificação, vigilância, radar. For American 980, can we go present position, direct Alpha Charlie Juliet? Stand by. Guardião 06. Prossiga. Decolou de Ondina, destino Salvador, 500 pés no corredor Axé, com 4 a bordo. Mantenha o transponder Pradão, 500 pés, corredor Axé, em forma visual com aeródromo ou passando em Pituaçu. 06. Uísque, tá no pátio da vata, acionamento autorizado, 2 no PB, chame pro táxi. Controle Salvador, tá batendo o vídeo aqui, Lodoba. Vitor Kilo Delta, prossiga. A capacidade de voar direto para o Zan? Cária. Cêndio, voará direto para Cária, Vitor Kilo Delta. E no diálogo de descida. Para 3 mil pés, estou tímido no 0 no 5. 3 mil pés, 20 kg. America Airline 980, climb and maintain 160. America Airline 980. Go ahead, America 980. Climb and maintain flight level 160. I maintain flight level 160, America 980. Flight level 130, contact now receive center, frequency 12685 or 12545. 2685, 2545. Controle Guardião 06, passando Pituaçu. Salvador, Master Top 9840, está interceptando o ILS. Blete aproximação, chame agora a torre, 108.30, bom pulso. 108.3. Controle Guardião 06, passou Pituaçu. Tente, aguarde. Guardião 06, chama agora a torre, 108.30, bom pouso, Guardião 06. 06, obrigado. Bom dia, I'm sorry, Center America 90. Can you give me that frequency again, please? Frequency 12685 or 12545. 2685, 2525, good day, thank you. 08, a série de escassão, vigilância, radar. O ponto é autorizado em 100, terceira, reposta de 370. Altura até o pátio 4 na sequência, está livre, Guardião 06. Grado 06. Salvador, Master Top 9840, na final com o trem baixado chegado. Master Top 9840, continua aproximação, pista 28, 240 graus, 10 nós. Gente, Master Top 9840. Ok, Master Top 9840, pista 28, pouso autorizado, pista em toda extensão. Gente. Já 308 para nível 10, caso queria contato, cruzando nível 150, senhora controle, por seguro, 210.9. Ah, nível 160 direto, decola da pista 17 com curva à esquerda. Saída Momo, Albo, a voz direta em rota. Controle 119.8. O transponder 5131. Nativo para Serra, novembro até o Papá, 160, direto, decoração no centro, da esquerda, Momo, voz de Albo, controle 119.8. E transponder 5131. Afirmativo Momo, Albo, DCT. Vai acionar, chamará para o táxi em 18:30. 06, considero solo 50 até o pátio do Grael, autorizado o táxi. 06. Master, top 9840, no solo 50, vai liberar a esquerda, vai chamar o solo em 121.9 para o pátio 3. Frequência livre, então, bom dia. Papa Serra, acionamento autorizado, chame táxi, Pátio Graia. Agora via Juliette ou naquilo? Estaremos aqui na Juliette. Porque se a gente tem ingresso via Juliette, após Pátio 3, estaciona a frequência livre, até a próxima. Até a próxima. Bom dia, o Chanel 6319, atinge mantém 150 para prosseguir a descida. Salvador, o Chanel 6319. Controle de Salvador, Oceaner 6319. Oceaner 6319, desça para nível 040 na chegada e pit. Ajustou o time, tornou 05 de lance radar. Ok, 040, bom dia, 6319. Kilo Delta, vetoração para sequenciamento, curva à direita para o 090. Curva à direita para o 090, ouvido Kilo Delta. Se autorizada, tem interseção, reporte para ingresso. Bravo, Kilo Isca. Para sequenciamento, curva à direita, proa 0, questão 245, desça para 2.000 pés, estou tímido no 05, informe interceptando o localizador. 245 de proa, descendo para 2.000, reportará interceptado 63 ou não. 245, Salvador, bom dia. TAM 3859, ciente da Romeu, autorização Curitiba 360. Gonza. Na 28, na Gola e Gonza, obrigado. 923 para o táxi com 72 a bordo, 0419, apenas no Galeão. 72 a bordo? Afirmo. Ok, ciente. Configuração do táxi à direita, Índia. Após a direita novamente, para Alfa, da Golf. Ponto espera da Golf, chamará 1830. Direita, Índia. Após a direita novamente, Alfa, até o táxi Golf. No ponto espera, se matou em 198.3. Ou 1923. Torre, aliás, solo, tá 3304, ciente do adiantado da hora. Temos a informação Romeu no portão 2, solicitando Brasília. Brasília, nível de voo 360, será coordenado, aguarde um instante. O senhor faria a gentileza de coordenar o 380? 38 então, 380. Obrigado. A prevista é Golio Fito por 3304 ou não? Estimativo, Golio Fito. Tá ok, obrigado. A 250 com 10 nós. Cliente autorizado a alinhar e manter, Bravo que Luiz. Reporte alinhado e pronto para adequar, ok? Não, após alinhado vai reportar pronto para início de decolagem. Só um instante para ingresso, para passear. Vai decolar na pista 35 então, e sua subida permanece Momo, Albo após direto, com curva agora pela esquerda ainda, ok? Que Luiz, pista 17, a curva direita no corredor Axé, vento 230 graus com 10 nós, altitude 1015. Afirmo, decolagem autorizada. Pista, reporte aliado e pronto. Pista 35. Patango, Bravo, Kilo, Whisky, decolado ao 58, curva à direita, ingresse e mantenha a corredor Axé, 1 no meu pé, controle 119.8, até a volta. 119.8, até a volta, Bravo, Kilo. Sobe mantendo o meu pé, meu corredor Axé, informe o farol da barra. Centro-Lima, interceptando o localizador, avistando 6311. Né, 6311. Completo ILF Yankee da 28, reduz para aproximação e agora chama a torre de controle em 78.3. Ciente, torre 183. Obrigado, até já. 923. Bom dia, mantenha o ponto de espera 28 ao atingir, ok? Ok, senhor, vai manter o ponto de espera, o Goro 923. Oi, Salvador, bom dia, o Xaner 6311. Na aproximação final do ILS da Yankee, está avistando. Bom dia, Xaner 6311, centro do tráfego, pista 28, operando em toda extensão. Vento 250 graus com 10 nós. Continue, aguarde a liberação. Vente 6311. Transponder 5146. Do Curitiba 360, vai via Porsche 58, Gole Gonza 1198-5146, tá 3859. 198, controle, confirme? 19.8, 3859. Afirmativo, vai chamar para o postback no ponto 8. Chamará 3859. Eco, Tapa Serra, tá pronto? Afirmativo. Gente, inicialmente mantenha a cabeceira 35, aguarde para a decolagem. Obrigado. Estabilizado no localizador, ouvido Kilo Delta. Então, Kilo Delta, completa a LSA, que agora chama a torre de controle em 118.3. Controle, torre de 118.3, ouvido Kilo Delta. Salvador, ouvido Kilo Delta. Vitor Kilo Delta, ciente do tráfego, pista 28, número 2, reporte quinta milha com cheque de trem. Zero, a senhora identificação. Só 3304, autorizado para Brasília, nível 380, via Upper Zulu no 7, decola da pista 28 com curva esquerda, fez a gole, transição Ofito, controle em 119.8, transponder 5147. 3304, autorizado Salvador, Brasília, nível de voo 380, Upper Zulu 17. Para interceptar na decora da 28, curva à esquerda, gole ou fito. 19.8 é o controle, 5147 é o transponder. Afirmativo 5147, correto, chame para push e acionamento, portão 2. Assim fará, 3304. TAM 3663, cópia. Prossiga. Autorizado Guarulhos, nível 380, via Peruísque 50, decola da 28, curva à esquerda, seda gole, transição de Ener. Controle 19.8, transponda 5143. 6663, Guarulhos, 380, apelo 50, cola da 28, cruz esquerda, gole de né? 119.8, controle 5143, 3663. Afirmativo correto, portão 3 vai chegar.